Portal do Arrocha. Giovana e Vitória, em dupla emoção. Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela te está amando. Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo. Mas aceitei o que todo mundo quer, mas quer todo. Show.